Obrigado. Só mais uma dúvida, teve algum dano na aeronave? Não, não foi com a gente não. Nós encontramos isso durante o trajeto pra cá. Gente. Salvador, boa noite, está 3520 estabilizado. 3520, está visual com campo? Ainda é negativo. Reporta visual com campo. Pode já. Volta 3520. 3520, pouso autorizado na 0, vento no 40 graus, 099, checa 3. Autorizado pouso, baixado e travado, da 3520. 796, copia? Minha, prossiga. Autorizado João Pessoa, 370, Pirisque 58, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Transição Aracaju, controle 120, decimal 80, transponder 5537. Foi, só confirmando, autorizado 370. Afirmativo. Autoridade João Pessoa, 370, Perisco 58, 10, esquerda, Puca, Aracaju, 208-5537. Correto, um pushback acionamento. 896. Solo 05, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 08. Libera na direita, Alfa Juliette 08, tá 3520 na minha escuta. Tomador, boa noite, vou no 606, passando o marcador externo, vai, então. No 606 já tá visual? Ainda negativo. Sente, a porta visual. Vai, é bacana. No 606, pouso autorizado no 0, vento 140 graus 089. Tá livre, pouso no 0, vou no 606. 06, solo 01, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette, 01 no portão. Esse é Alfa Juliette, portão 1, portão 601. Gol no 994, Maceió, copia? Autorizado Maceió, 350, perisc 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, corrigindo, controle 120, decimal 80, transponder 5533. Autorizado, 350, perisc 58, Puca, Aracaju. Tá correto? Vamos buscar questionamento. Trabalha. Um minuto, copo. Trip 5344, na escuta. 5344, boa noite, baixado e travado, visual. 5344 da Trip, pouso autorizado no 0, vento 1 no 50 graus, 079. Autorizado, pouso no 05344. Ou no 714, cópia. 744 na Terra do Bato. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo. Controle 120, decimal 80, transponder 5536. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Central Jambo, controle 2018, transbordo 36, boa noite, Sete no Bar. O Sete no 4, correto, agora vou esperar o fundamento. Vai para o próximo, boa noite, Sete no Bar. Tango 344, Sol Azul no meio, libera direita, na minha escuta, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, Alfa Juliette 06. Torre Salvador, TAM 3520. TAM 3520, Aracaju, copia? Autorizado Aracaju, 190, decola a pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, controle 119, corrigindo, controle 120, decimal 80, transponder 5534. Então, Aracaju, Puca, Jamo, 5534, 208, 3520. 3520, correto, chama pra pushback, acionamento. Olha. Salvador, boa noite, voo 1994. Botão 2, parafuso de meia, Sanamé. 1994, autorizado de contato.